mandou pra nos iluminar, cheio de estrelas pra ver te amar. Como o sol, a nossa chama não vai se apagar. Amanheceu em nosso olhar e nada vai mudar. Nada, minha vida é quase nada. Sem você não faz sentido. Vem ficar comigo. Cada sonho meu sem você é o quê? Percebe no meu jeito de te olhar. E quando eu te vejo, o coração quer disparar. O corpo perde o chão, me falta o ar. A boca pede a sua pra me inchar. Meu mundo só você pra completar. E não canso de me declarar. Percebe no meu jeito de te olhar. E quando eu te vejo, o coração quer disparar. O corpo perde o chão, me falta o ar. Meu mundo só você. Nosso temporal é chuva passageira. Nosso baixo astral não passa de besteira. Nosso amor vive na paz, brilhando então bem mais. Bem mais que a luz do sol. Sonhos de amor então realizado. Sou um sonhador que vive acordado, procurando encontrar razão pra explicar. Brigamos por besteira, é chuva passageira. Se foi bom pra você, pra que pensar no fim? Que tolice nós dois, pensando em separar. Não podemos viver, não podemos se nos amar. Se foi bom pra você, muito mais foi pra mim. Pra que pensar no fim? No fim, que tolice nós dois. Nosso temporal é chuva passageira. Chega pra cá, vem pra me amar. Sou mais você e mais ninguém. Vou te dizer, ainda sonho com você. Chega pra cá, vem pra me amar. Sonho lindo vi você passar. Pude te ver chegando pelo mar. Cada movimento seu foi fonte de prazer. Eu nunca vou me esquecer do sonho lindo que eu tive com você. Nós dois caminhando juntos na beira da praia. E aquele mergulhar, apaixonado a me enfrentar. Confesso que custei um pouco acreditar. São coisas que a gente não vê todo dia. Olhei pro céu, o sol se abria. Num cumprimento a você, meu bem. São coisas que a gente não vê todo dia. Olhei pro céu, o sol se abria. Num cumprimento a você. Palma da mão, palma da mão. Vem pra me amar, sou mais você. Mais ninguém, vou te dizer, ainda sonho com você. Vem pra me amar, sou mais você. E mais ninguém, vou te dizer, ainda sonho com você. Obrigado. Boa noite. Boa noite, boa noite.